As melhores do passado. Estúdio. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Será da minha

pro baile, ser feliz sem disfarce. Tudo bem, tudo vale, só nos resta sorrir e dançar em paz. Vem cá, meu bem, me dê a mão. Vamos rodar nesse salão. Ainda bem que você chegou. Vem cá, te quero. Um brinde é vida e só nós dois. Yeah. você deve se encontrar. E viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu furou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi yeah, alright, the funk and boogie. Oh yeah, alright, the funk and boogie. Give it up, give it up. Thank you. Eu sou uma companhia pra quem não tiver. Yeah.